mais as estrelas que correm no céu. Para recordar. Quais as estrelas. Adeus, meu amor, eu já vou, já é hora, eu tenho que ir embora. Os amigos da carreta Super Light, então com a gente também, obrigado, vamos lá. Não fique triste, nem vá chorar, eu vou voltar pra você e dizer que só você eu hei te amar. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de paz. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de paz. Salamanara. Adeus, meu amor, eu já fui, já é hora, eu tenho que ir embora. Adeus, meu amor, eu já vou. Nosso parceiro, cadê ele? Cadê ele? Alô, Ronaldo da Bratilha! E dizer que só você eu hei te amar. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida. Ronaldo da Pratinha, já marcando presença aqui no Pop Saudade. Por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de paz. Adeus, meu amor, eu já vou, já é hora, eu tenho que ir embora. Pop Saudade. Obrigado também a Luquinha, Luquinha do Mal, mal criada, juntamente com seus pais, a Rosa e o Rufus, olha aí. Eu quero saber nesses instantes por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer. Os passarinhos. E os passarinhos que voam distante. Sabe muito. Onde anda você? Bora, Macarena! Vai buscar o passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer e pagar ele pago, darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Levo tempo em beber. Se ela não volta. Muita emoção pra rolar. Valdino Neto Lobo, Paulinho Boy chegando junto, covarde. Tá aqui o nosso garoto, David. Olha aí. Vou chamar a criança. Hoje aqui nessa casa linda. Casa de som, bichão. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Super DJ Índio. O cara que eu tenho respeito, carinho muito grande. Tá com a mão na frente agora aí. Brasil Gigante. Alô, índio! Quem dança bem nesse instante, por onde ela anda? Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Tempo bom, hein? E os passarinhos que voam distante sabem muito bem. Comitivo aí do Super Light, você tá com a gente, olha aí. Covarde, DJ Paulinho Boy. Alô, Gerentão na área. Alô, Gerson. Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você. Quer se perder de amor por você. Benzinho, escreva uma cartinha, por favor. Ou ao menos telefona, dizendo que está sozinha. Aqui nos cabanas. Sozinha eu estou. Vida nos cabanas. Esperando por você. Trancado num apartamento, só pensando em você. Sonhando, beijando teu rosto, abraçado os corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Sonhando, beijando teu rosto, abraçado os corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Na segunda-feira de Pop Saudade, no Cubre de Obres, tá, gente? Benevite, você é o nosso convidado. Já temos cortesia aqui, você quiser pegar a sua, vamos pagar a presença, pega aí com o Kiko da BD. Considerado DJ Índio. É do Brasil Gigante, olha. Tocamos na festa juntos. Pelo bom leve. Lá morar, lembra? Muita honra. Benzinho, escreva uma cartinha, por favor. Ou ao menos telefona. Olha, gente, hoje tem o Brasil Gigante. Sozinha. De volta aqui pra fazer a festa, olha aí. Sozinha eu estou. Esperando por você. Em você, sonhando, beijando teu rosto, abraçados corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo e te chamo, meu bem. Adriane, a Emily e a Niene tá com a gente, obrigado. E o quê? Eu cheguei a conclusão que seu malvado coração não me ama. Me ama. Só é da boca pra fora. E você diz que me adora. E assim me engana. Me engana. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir? Com esse amor. Detalhe, hoje sábado a festa continua, tem Brasil Gigante, o Super DJ Índio detonando, você é nosso convidado. Diga que é verdade, hoje sabadão, que só por piedade, você vive comigo, oh, oh, diga que esqueceu que ontem eu te beijei. DJ Paulinho Boy. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Meu amigo Thiago Barcarena, tá só lavando, né? Alô, Thiago! Muita coisa, gente. Um abraço covarde, hein, mano? Pode esquecer. Mas se valer, não custa nada dizer. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. Uau! Pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Olha, tá com a gente também o Anderson, o Wellington e o Matheus. Equipe só na... A gente até pode só na maldade. Olha aí. Valeu, obrigado. Mas se valeu, não custa nada dizer. Só não vale brincar com os sentimentos. Bora, Ronaldo. Alheios. Ronaldo da Pratinha. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. Hoje ele tá curtindo o Bob Solange. Isso é parceiro, ó. Queria estar contigo. Um dia eu consigo. promoção pra rolar. Paulinho Boy detonando. Valdinho já fez, já aconteceu. Ainda tem o nosso garoto, DJ David. É. Bora, Bacaneira! Vila dos Cabanos. Caixa de som, bichão. Dia de amanhã, sábado. E um som do Brasil gigante de volta, né? Queria estar contigo. Um dia eu consigo. Pop Saudade 3D. Cumpriste com meus beijos e ser muito feliz. O covarde da saudade. Dá-lhe, Paulinho Boy. Pop Saudade 3D. E aí? Obrigado, Cajal, o Alan e a Corrinha. Só que curtindo o Pop Saudade. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Não vou te perder, mas eu quero te amar. Olha o gordo, chega, time aí do Traz a Saúde, tá com a gente, obrigado. Máquina do Tempo 3D. Um abraço no meu gol, sem nada. Aqui com a gente no Pop Saudade, olha aí. Professor Sábio e também a Nívia, direto de Belém, vai curtir o Pop Saudade, olha aí. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop e saudade. Magrinha, né? Um dia me deixou. E não! Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou foi eu. Silva da Sola Mana, vamos curtindo mais uma vez o show que ela dá valor. A saudade é o Pop Saudade. Alô, Silva! Pop Saudade 3D. Só abraçar toda a comitiva aí do Signo de Saudade. Tá com a gente também curtindo o Pop hoje aqui. Alô, comitiva dos Signos, um abraço pra vocês aí, bem carinhoso. Grande amiga Emily Bonita, toda a comitiva de amigos e amigas chegando agora. Alô, Emily, um beijão pra você do Valdir, viu? O proprietário do Signo, o rapaz do Signo. Então chega aí com o Ceará, o proprietário da casa aí, por gentileza. O Ceará já convidando todo mundo pra amanhã, hoje, sábado, tem a volta do Brasil Gigante, tá, gente? Pra curtir, então! Solteiro hoje aqui tem muita mulher bonita, muita gente bonita. Hoje chega pra curtir o som do Pop Saudade. Gente, obrigado pelo carinho. A gente só tem que agradecer a cada um de vocês que vem curtir o nosso trabalho hoje aqui na Vila dos Cabanos, nessa linda casa que é a casa de som Opção, junto com essa grande aparelhagem que é o som do Brasil Gigante, tá bom? E a gente agradece o carinho de cada um de vocês que chegam junto pra curtir. Obrigado, obrigado. Bora pra cima então, bora! Tem alguém do Leão aí? Do Paisandu aí? Quem é do Paisandu aí? Quem é do Paisandu? Som do grito! Quem é do Papão? Joga um bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai! Uma lista branca, outra lista azul. Quem é do Clube do Remo? Remo! Esquentar, esquentar, esquentar. E agora? Eu

Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Mais uma pra fechar a sequência. Janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor. Vou dar todinho pra ela, só pra ela. Pop Saudade. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Meu amigo Thiago, eu preciso. Ele que, na verdade, curte o meu trabalho há muitos anos pelas redes sociais. E hoje, particularmente, eu tô conhecendo esse cara pessoalmente. Seja bem-vindo, Thiago! Hoje ele tá curtindo o Pop Saudade. Junto com o seu parceiro DJ Paulinho Bosch. Forte abraço, maninho. Vai! Pra ela, só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela. Finalmente, né, Thiago? Só pra ela, conhecemos, né, é só dela, é só dela. Pop Saudade 3D. Bora, Vila dos Cabanos! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só na hora da covardia, hein? Só pra ela. Na hora da covardia. Só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela. Pop Saudade. O covarde DJ Paulinho Boy. Ah, essa não, covarde. Bora começar a covardia agora, bora. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Pop Saudade 3D. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Fala, gente, hoje sábado coração, tem a volta do Brasil Gigante com o DJ Indy. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Coisas do coração. Pop Saudade 3D, um show de tecnologia jamais vista no Pará. A

tá seu veneno, seu corpo moreno vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu te convidava pra ver matinê e vou. Atenção, Diego Valdino! Dá um chega aqui com o Genetão, o Gerson! Rapidona! Correndo pra mim, vamos lá! Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você. Eu nunca ficava em teus braços. Já, meu garoto. Aquela canção. Toca mais uma e você retorna, tá bom? DJ Eve chegando. Vamos à próxima. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Fala, Tiagão! Só lavando, né? Você é baixeira, camarada, né? Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Papi, saudade! Vou deixar minha saideira, passar a bola aqui pro nosso garoto, comandar até o final, tá, gente? Não esqueça, amanhã Caça Azul, lá na Duque. Domingo, lá no Lacrau de Benevice, estilo de Benevice. Segunda-feira da obra, Pops Saudades, vamos lá. Aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Pop Saudade, Super Máquina do Tempo 3D. Chega, garoto! Detona David, a partir de agora! O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco, de vontade de tocar. Oba, beleza, Paulinho? E a gente chega juntinho. Hoje aqui na casa de shows opções, pra comandar a saudade até o finalzinho, viu? Como é que é? Bora recordar, meu pop! Nosso sexo se enfrenta. Pop Saudade! Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Saudade. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante. Pop Saudade. Ficar eternamente dentro do teu. teu coração. E a saudade na moral? Partilhar das alegrias. E aí? Dia e noite. O amigo Marquinho, saudade. E da sua primeira dama, obrigado, viu? Ô Marquinho! E entregar em tuas mãos. Pop Saudade. Já faz muito tempo que ela partiu, nem me avisou porque tinha que ir. Eu fiquei tão triste. Saudade. Quase que morri. Saudade, Margarina. Foi difícil. Pra te ligar. Eu confesso. E não. DJ David. Ontem não ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou. Pop Saudade. Que eu era seu mundo. Tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso. E não? O nosso parceiro Magnata, o amigo Maico também, já tá no circuito, valeu! Bora, Maico! O homem é bom! Ontem eu ouvi aqui aquela nossa canção. Saudade. Eu lembrei do dia que você falou. É pop! Pop. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Aqui. Se alguma garota me olha, corre de ciúmes e já quer brigar. É meu amor. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra amor. Fale o que quiser que eu não ligo, sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Saudade. Essa cama vira chama, nada o parceiro Anderson, o amigo Wellington, do meu Matheus, toda a equipe Só na Saudade hoje aqui com a gente, valeu, obrigado. Segura a barcareira. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Pop Saudade. Faz o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Pop Saudade. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima. O nosso parceiro Luquinha da Malcriada, junto com seus pais, a amiga Rosa, também o Rubens, aqui no Pop Saudade, valeu. Olha a saudade. Saudade de você, DJ David. Amor, é saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar, o coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. Saudade de você. Saudade. Amor, é saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. O nosso parceiro Ronaldo da Pratinha já tá no circuito com a gente, obrigado. Bora, Ronaldo. Pode crer, o homem é bom. Estou cantando aqui de saudade de você, amor. Pop Saudade. De saudade de você. Saudade de você, amor. De saudade de você. Saudade. Pop Saudade. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudade. Olha que saudade. Saudade para recordar. Hoje aqui na cara de suas opções. Até dizer. Vamos lá. Que sem você não sei viver. Vem, Marcarena. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. E lá vai eu. Fui embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo. Nosso parceiro Josué e a sua esposa Marcele, aqui no Pop Saudade, valeu! Bora, garoto! Falar mal de você. Se agora eu estou sozinho, e se você DJ David. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: a saudade é tão que eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Se liga. Escrevo pra você dizendo assim. E lá vai eu. Eu vou despreço, meu amor. Eu vou despreço, meu amor. Vou despreço, meu amor, pra te encontrar. Pop Saudade. Eu vou despreço, meu amor. Eu vou despreço, meu amor. Guardarei com saudades de você. Bora, Gerald! Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei com saudades de você. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. Carreira. Bora, meu pop. O amigo Fabinho, ele é a sua primeira dama, sempre com a gente, obrigado, viu? Bora, Fabinho. Bora, tapa ideia, e devo de detona. Vamos lá. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei. É pop. Com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei, com saudade de você. Pop Saudade. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. Sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Nossa amiga Emily, a bonita também. Amiga Olinda também, Anne, Ananda. Hoje aqui no Pop Saudade, valeu. Não importa. Vai pagar despesa. Como é que é? Eu quero é me embriagar. E pra casa? Pra casa eu não posso voltar sozinho. DJ David. Tão me chamando já de papudinho. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Pop Saudade. Tão me chamando papudinho. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. É pop. E o trem partiu e eu não vi qual a direção. Me informaram que foi de São Luís pra Marabá. posso te encontrar. Ô Sônia, Pop Saudade. Eu sempre te amar. Ô Sônia, te encontro em Marabá. Meu parceiro Fábio Mesquita, ele é Silvânia, obrigado, viu? Já curtindo Pop Saudade, valeu! Bora, Marcarena! Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Nossa amiga Silvia, ela e Dura Joga Comitiva de Belém, obrigado! Às vezes eu fico invocado, ela bebe mais do que eu. Ela é, todas ela bebeu. E eu sou rei dos papudins, papudins. Ela é, bebe mais do que eu. E eu sou rei dos papudins, papudins. DJ David. Todas ela bebeu. E eu sou rei dos papudins, papudins. Ela é, bebe mais do que eu. E aí? Meu parceiro Zé Bardião, ele é a Fátima, aqui no Pop Saudade, valeu! Ah, eu amo essa mulher, papudinha, sei que ela é, mas eu amo essa mulher. Pop Saudade!